Apaixonei com o seu jeito meigo, me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei. Garota, quando eu te vi, logo me apaixonei com o seu jeito meigo, me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei. Mina que brilhou os meus olhos, foi aquela que eu vi. De repente me apaixonei, era tudo pra mim. Parecia uma princesa, seu charme me encantou, conquistou-me com certeza. Foi uma estrela que caiu do céu, seus lábios com o gosto do puro mel. Sinto nela uma forte paixão, que acelera o batimento do meu coração. Então pra você, dedico essa canção. Garota, quando eu te vi, logo me apaixonei com o seu jeito meigo. Me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei. Garota, quando eu te vi, logo me apaixonei com o seu jeito meigo. Me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei. Você me conquistou apenas com um olhar, tão rapidamente vidrei, fez eu me apaixonar. Estou ligado em você, não consigo te esquecer. Você pra mim é tudo, venha aumentar o meu prazer. Quero loucamente te encher de beijos, venha satisfazer o meu maior desejo. Fazer seu corpo se encontrar no meu, entrar no maior clima, só você e eu e mais ninguém. Delirar no mundo de fantasias, venha viver essa linda harmonia. Seu sorriso me encanta, me deixa alucinado. Garota, quero te ter. Garota, aqui do quando meu eu lado, te vi, logo lado, me apaixonei com o seu jeito meigo. Me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei. Garota, quando eu te vi, logo me apaixonei com o seu jeito meigo. Me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei. Quero te conquistar, por te me apaixonar. Confesso que te amo e te quero como minha amante verdadeira. Pela vida inteira te desejo toda noite em meus sonhos. Viajo todo momento em meus pensamentos. Sinto por você um grande sentimento. Pode ter certeza, te tenho guardada dentro do meu peito. Garota, você me pegou de jeito, pegou de jeito, pegou. Garota, de quando eu te vi, logo me apaixonei com o seu jeito meigo. Me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei. Garota, quando eu te vi, logo me apaixonei com o seu jeito meigo. Me encantei, seu charme me enlouqueceu. E eu amei uma mina que jamais esquecerei.